No 1º de maio estivemos com Mamadou Ba, um importante ativista antirracista, que nos falou sobre o julgamento, no qual é acusado pelo neonazi Mário Machado de difamação. Em causa está um post que Mamadou Ba fez nas redes sociais, onde revelava o facto de que Mário Machado esteve envolvido nas agressões que levaram ao assassinato de Alcide Monteiro em 1995. Mário Machado é um neonazi e foi condenado a mais de 10 anos de prisão por diversos crimes, incluindo ofensas à integridade física qualificada, no contexto do ataque da noite de 10 de junho de 1995, de que resultou o assassinato de Alcide Monteiro. Então, talvez, sobre o que é que achas que é mais importante falar neste momento, então? Tu disseste que o antirracismo está em julgamento. É. Eu acho que este processo, como todos os outros em que eu estou envolvido, não tem a ver comigo pessoalmente, tem a ver apenas com aquilo que eu represento no imaginário da extrema-direita e da direita reacionária, que é colocar o antirracismo político no banco dos réus com dois objetivos principais. O primeiro, é o de silenciar, não é, qualquer hipótese de criação de uma alternativa a uma sociedade racista, colonialista, machista, homófoba, xenófoba. É disso que se trata. Portanto, é silenciar uma proposta alternativa de um antirracismo político consequente. Não é? A segunda é intimidar, restringir, acantonar a possibilidade dessa luta alargar e tomar dimensões mais transversais. Por exemplo, nós aqui estamos no 1º de maio. Não é? 1º de maio é absolutamente crucial para nós percebermos, por exemplo, o que é que nós, no jargão do antirracismo, falamos da linha da cor. Não é? Porque é que há trabalhadores racializados que sofrem maior exploração laboral, por exemplo, na área da agricultura, na área da construção civil, na área da restauração. Porque efetivamente há um racismo estrutural que permeia as relações económicas, políticas nas nossas sociedades. Portanto, o 1º de maio, o 25 de abril, são datas absolutamente cruciais para nós voltarmos a reafirmar a necessidade de descolonizar, desenvolver e democratizar. Porque não há democracia onde a parte da sociedade está minorizada, excluída, marginalizada. Isso não é democracia. Não há desenvolvimento em que uma parte da sociedade não tem as mesmas condições de vida, não é? E não há muito menos desenvolvimento quando há pessoas que estão excluídas, marginalizadas em função da sua pertença étnico-racial ou da sua pertença religiosa. Ou seja, quando há discriminação racial, quando há discriminação tout court, não há democracia, não há desenvolvimento, não há descolonização. Portanto, para mim, o que é importante discutirmos cada vez mais é como é que nós vamos ter um programa antirracista articulado com o programa anticapitalista, para rompermos com o cerco que a direita e a extrema-direita pretendem fazer ao antirracismo político. E esta procura desta transversalidade, por um lado, a extrema-direita faz esta coisa das listas negras e, de repente, começa a perseguir gente no país inteiro. Há pessoas em Portugal inteiro que são perseguidas pela extrema-direita daqui, né? E tu és uma dessas pessoas. E essa violência que eles praticam. Mas, por outro lado, as oportunidades que temos de criação popular, e como é que as vês neste momento em que estamos a ser atacados nos tribunais, no Parlamento? O problema é que, aliás, a estratégia da extrema-direita, a sua estratégia é a intimidação, não é? O cerco, o acantonamento, o isolamento. E é preciso que nós resistamos a isso. Não é? Toda a estratégia da extrema-direita tem sido, não só a extrema-direita, mas também a extrema-direita e a direita reacionária, tem sido usar as ferramentas institucionais, nomeadamente os tribunais, as forças de segurança, para chantagear, não é? Exercer uma pressão sobre e contra o ativismo antirracista e todos os outros ativismos que possam criar uma alternativa política ao atual sistema. Mas eu acho que a resposta também tem sido boa, não é? Eu acho que a nossa capacidade de mobilização, a solidariedade que tem acontecido, que se tem visto um pouco por todo o país, mostra que há um alargamento da consciência coletiva sobre a necessidade de nós não só construirmos um cordão sanitário à volta das instituições. Então, defendemos a democracia, né? Defender a democracia é estarmos sempre do lado IMP, do lado de quem resiste e quem luta e quem combate a extrema-direita, as forças reacionárias, que estão nesse momento a ganhar uma certa legitimidade, porque encontraram, através do Chega, uma via verde no Parlamento. Né? E perceberam com o Chega tornou-se o megafone do racismo mais larvado, do racismo mais reacionário. Ou seja, há uma legitimação cada vez maior através da disputa democrática, né? Com o Chega e outras forças, forças reacionárias, e é contra isso que nós temos que nos posicionar. É sobre isso que temos que lutar, é sobre isso que nós temos que construir alternativas, e é com todas essas pessoas, todas essas áreas de intervenção que querem colocar termo ao avanço do neoliberalismo racista, machista, neocolonial, que nós temos que nos organizar cada vez mais, e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.